Fecheiro 29, página 259. Amy Elliott Dunn, 26 de junho de 2012. Entrada de diário. Nunca me senti tão viva em toda a minha vida. O dia está azul e luminoso, os pássaros andam doidos com o calor, o rio lá fora jorra aos borbotões e eu estou completamente viva, assustada, excitada, mas viva. Esta manhã, quando acordei, Nick tinha desaparecido. Sentei-me na cama a olhar para o teto, a ver o sol dourá-lo 30 centímetros de cada vez, a ouvir os passarinhos a cantar do lado de fora da nossa janela e senti vontade de vomitar. A minha garganta fechava-se e abria-se como um coração. Disse a mim mesma que não ia vomitar. Depois corri para a casa de banho e vomitei. Bilis, água quente e uma pequena ervilha. Enquanto o meu estômago se contraía, os meus olhos lacrimejavam e eu sentia dificuldade em respirar. Comecei a fazer o único tipo de matemática que uma mulher faz, debruçada sobre uma sanita. Ando a tomar a pílula, mas tinha-me esquecido um dia ou dois. O que é que isso importa? Tenho 38 anos, tomo a pílula há quase 2 décadas. Não vou engravidar de forma acidental. Encontrei os testes atrás de um painel de vidro fechado à chave. Tive de ir atrás de uma mulher atarefada, com bigode, para abrir a vitrina e apontar para o que queria. Enquanto ela esperava impacientemente, passou-me para as mãos com um olhar clínico e disse: "Boa sorte." Eu não sabia o que seria boa sorte, se o sinal mais, se o sinal menos. Guiei até a casa e li as instruções 3 vezes. Segurei a vareta no ângulo certo, durante o número de segundos correto, e depois pousei-a na borda do lavatório e fugi como se fosse uma bomba. Tinha de esperar 3 minutos. Por isso liguei a rádio e, é claro, estava a passar uma canção de Tom Petty. Haverá alguma vez que se liga a rádio e não esteja a dar uma canção de Tom Petty? Por isso cantei a letra toda de American Girl e a seguir esgueirei-me novamente para a casa de banho, como se tivesse de apanhar o teste de surpresa, com o coração a bater mais descompassado do que devia. E estava grávida. De repente, estava a correr pelo relvado, pela rua abaixo, e a bater à porta de Noel. Quando ela abriu, desatei a chorar. Mostrei-lhe a vareta e berrei: "Estou grávida!" E depois havia mais alguém a saber, além de mim, e senti-me assustada. Quando cheguei a casa, tinha 2 pensamentos. Primeiro, o aniversário do nosso casamento é na semana que vem. Vou usar as pistas como cartas de amor, com um bonito berço de madeira antigo à espera, no final. Vou convencê-lo de que devemos estar juntos, como uma família. Segundo, quem me dera ter conseguido arranjar aquela arma. Agora, às vezes, fico assustada quando o meu marido chega à casa. Há umas semanas, Nick pediu-me para ir andar na jangada com ele, flutuar ao sabor da corrente, debaixo do céu azul. Eu até pus as mãos à volta do pilar da nossa escada em caracol, quando ele me pediu isto. Agarrei-me a ele, porque tive uma imagem dele a fazer oscilar a jangada, primeiro a brincar, a rir-se do meu pânico, e depois com uma expressão tensa e determinada. E eu a cair na água, naquela água castanha, lamacenta, cheia de paus e areia. E ele em cima de mim a segurar-me lá de baixo com um braço forte até eu parar de me debater. Não consigo evitar. Nick casou comigo quando eu era uma mulher jovem, rica e bonita. E agora sou pobre, desempregada, e estou mais perto dos 40 do que dos 30. Já não sou apenas bonita, sou bonita para a minha idade. É verdade, o meu valor diminuiu. Consigo ver pela forma como Nick olha para mim, mas não é o olhar de um tipo que ficou a perder numa aposta honesta. É o olhar de um homem que se sente enganado. Em breve pode passar a ser o olhar de um homem que está encurralado. Ele era capaz de se ter divorciado de mim antes do bebé, mas nunca o faria agora. Não, o bonzinho do Nick. Ele não suportaria que as pessoas desta cidade, de valores familiares, pensassem que ele é o tipo de homem capaz de abandonar a mulher e o filho. Prefere ficar e sofrer comigo. Sofrer, ficar ressentido e enfurecer-se. Não vou fazer um aborto. Faz hoje 6 semanas que tenho o bebê na barriga. Do tamanho de uma lentilha. E já lhe estão a crescer os olhos, os pulmões e as orelhas. Há umas horas fui à cozinha e encontrei um recipiente com leguminosas secas que Maureen me tinha dado para fazer a sopa favorita de Nick. Tirei uma lentilha e pulei em cima da bancada. Era mais pequena do que a unha do meu mindinho, minúscula. Não suportei deixá-la em cima da bancada fria, por isso agarrei nela e segurei-a na palma da mão e fiz-lhes festinhas com a pontinha de um dedo. Agora está no bolso da minha t-shirt para estar perto de mim. Não vou fazer um aborto e não me vou divorciar de Nick, pelo menos para já. Porque ainda me consigo lembrar de como ele mergulhava no oceano num dia de verão e fazia o pino com as pernas a balançar fora de água e voltava a pôr-se de pé com a concha mais bonita para me dar. E eu deixava os meus olhos ficarem encandeados pelo sol, fechava-os e via as cores a piscar como pingos de chuva no interior das minhas pálpebras, enquanto Nick me beijava com lábios salgados e eu pensava: tenho tanta sorte em ter este marido. Este homem vai ser o pai dos meus filhos. Vamos todos ser tão felizes. Mas posso estar enganada. Posso estar muito enganada. Porque às vezes, a forma como ele olha para mim, aquele rapaz meigo da praia, o homem dos meus sonhos, o pai do meu filho, apanho-o a olhar para mim com aqueles olhos vigilantes, os olhos de um inseto, calculismo puro, e penso: este homem é capaz de me matar. Portanto, se encontrarem isto e eu estiver morta, bem, desculpem, não tem graça. Página 262, Nick Dunn, desaparecida há 7 dias. Estava na altura. Precisamente às 8 da manhã, hora central, 9 em Nova Iorque, agarrei-me o telefone. Não havia dúvida de que a minha mulher estava grávida. Não havia dúvida de que eu era o principal e único suspeito. Ia arranjar um advogado hoje. Ia ser precisamente o advogado que eu não queria e precisava em absoluto. Tanner Bolt. Uma necessidade sinistra. Deem uma vista de olhos a qualquer dos canais jurídicos, aos programas de crimes reais, e o rosto artificialmente bronzeado de Tanner Bolt irá aparecer, indignado e preocupado, em nome da aberração de cliente que está a representar. Tornou-se famoso aos 34 anos por representar Cody Olson, o proprietário de um restaurante em Chicago, acusado de estrangular a mulher em adiantado estado de gravidez e de despejar o seu corpo num aterro. Cães, farejadores de cadáveres, detectaram esse cheiro no porta-bagagens do Mercedes de Cody. Uma busca ao seu computador portátil revelou que alguém tinha imprimido um mapa do aterro mais próximo na manhã em que a mulher de Cody desaparecera. Nada mais fácil. Quando Tanner Bolt terminou, toda a gente, o departamento da polícia, 2 membros de um gangue da zona oeste de Chicago, o mal-humorado segurança de um clube, estava implicada. Toda a gente, exceto Cody Olson, que saiu da sala de audiências e pagou cocktails a toda a gente. Na década que se seguiu, Tanner Bolt tinha ficado conhecido como o Falcão dos Maridos. A sua especialidade era mergulhar a pique sobre casos importantes para representar homens acusados de assassinar as suas mulheres. Era bem sucedido metade das vezes, o que não era mau, tendo em conta que os casos eram normalmente muito adversos. Os acusados suscitavam pouca simpatia, vigaristas, narcisistas, sociopatas. A outra alcunha, Tanner Bolt, era defensor de imbecis. Eu tinha entrevista marcada para as 2 da tarde. Daqui fala Mary Beth Elliott. Por favor, deixe uma mensagem que eu telefone de imediato. Disse ela numa voz igual à de Amy. Amy, que que não ia regressar de imediato. Seguia toda a velocidade para o aeroporto, para apanhar um avião para Nova York e encontrar-me com Tanner Bolt. Quando pedi autorização a Bonnie para sair da cidade, ela pareceu divertida. Os polícias não fazem isso na realidade. Isso é só na televisão. Olá, Mary Beth. É outra vez Nick. Estou ansioso por falar convosco. Queria dizer-lhes... eu não sabia mesmo da gravidez. Estou tão chocado como vocês devem estar. Além disso, vou contratar um advogado. É só para saberem. Creio que o Rand até já tinha sugerido isso. Pronto, de qualquer forma, sabem que não tenho jeito para mensagens. Espero que me telefonem. O escritório de Tanner Bolt ficava no centro, a pouca distância do local onde eu costumava trabalhar. O elevador fez-me subir rapidamente 25 andares, mas era tão suave que só tive a certeza de estar em movimento quando os meus ouvidos deram um estalo. No 26º andar, entrou uma loura carrancuda, com um fato de executiva. Bateu impacientemente o pé, à espera que as portas se fechassem, e depois perguntou-me, porquê é que não primo o botão para fechar? Brindei-a com o sorriso que faço para mulheres petulantes, o sorriso iluminado, aquele que Amy designava como o adorado sorriso à Nikki. E a mulher reconheceu-me. Exclamou. Ficou com ar de quem tinha cheirado a alguma coisa rançosa. Pareceu pessoalmente vingada quando saí no andar de Tanner. Aquele tipo era o melhor. E eu precisava do melhor. Mas também não gostava de ser associado a ele de alguma forma. Aquele monte de esterco, aquele exibicionista, aquele advogado de culpados. Detestava antecipadamente Tanner Bolt, de tal forma que esperava que o seu escritório se parecesse com um cenário do Miami Vice. Mas o Bolt and Bolt era precisamente o contrário. Era digno, próprio de advogados. Por trás de portas de vidro, impecavelmente limpas, pessoas, vestindo bons fatos, transitavam atarefadamente entre gabinetes. Um homem jovem e bem parecido, com uma gravata da cor de fruta tropical, cumprimentou-me e fez-me sentar na área da recepção, toda ela vidros e espelhos, e ofereceu-me água num gesto grandioso. Recusei. Depois voltou para a sua secretária reluzente e agarrou num telefone reluzente. Fiquei sentado no sofá a olhar para a linha de horizonte, com gruas a subir e a descer como pássaros mecânicos. Depois tirei do bolso a última pista de Amy e desdobrei-a. 5 anos, bodas de madeira. Seria esse o prémio final da caça ao tesouro? Alguma coisa para o bebê? Um berço entalhado em carvalho? Um chocalho de madeira? Alguma coisa para o nosso bebê e para nós? Para começar de novo os danos reformulados? Gou telefonou enquanto eu ainda estava a olhar para a pista. Está tudo bem entre nós? Perguntou ela de imediato. A minha irmã pensava que eu podia ser o assassino da minha mulher. Está tudo tão bem quanto é possível voltar a estar, tendo em conta o que se passou. Nick, desculpa. Telefonei para te pedir desculpa, disse Gou. Acordei e senti-me totalmente louca e horrivelmente mal. Perdi a cabeça. Foi uma coisa momentânea. Peço sinceramente desculpa. A sério. Fiquei calado. Tens de me dar um desconto, Nick, por causa do cansaço e do stress e... Desculpa, a sério. Está bem, menti. Mas, na verdade, até estou contente. Serviu para desanuviar. Não há dúvida de que estava grávida. O meu estômago deu uma volta. Voltei a sentir-me como se tivesse esquecido alguma coisa de crucial. Tinha descurado algo. E ia pagar por isso. Lamento, disse Gou. Esperou alguns segundos. A verdade dos factos é... Não consigo falar sobre isso. Não consigo. Está bem. Na verdade, estou em Nova York, disse eu. Tenho hora marcada com Tanner Bolt. Ela deixou sair um sopro de ar sibilante. Graças a Deus, Conseguiste marcar com essa rapidez? É para que vejas como o meu caso é lixado. Tinha sido passado de imediato a Tenas. Fiquei à espera uns 3 segundos depois de dizer o meu nome. E quando lhe contei sobre o interrogatório efetuado na minha sala e sobre a gravidez, ele ordenou-me que apanhasse o próximo avião. A modos que estou assustado, acrescentei. Estás a fazer a coisa mais acertada, a sério. Outra pausa. O nome dele não pode ser mesmo Tenas Bolt, pois não? Disse eu, tentando aligerar a conversa. Ouvi dizer que é um anagrama para Ratner Tolb. A sério? Não. Eu ri-me. Uma sensação imprópria, mas boa. Depois, do outro lado da sala, o anagrama veio na minha direção. Fato preto à risquinhas e gravata verde lima, sorriso de tubarão. Avançava de mão estendida, em modo de selar acordo. Nick Dunn, sou Tenas Bolt. Venha comigo. Vamos pôr mãos à obra.